Trinidad confirma chamada de pouso em Cairo. Tem chamada 347, tem frequência livre, mantendo meu pés até Cairo. Vitorino e Juliette. O Sérgio no 378, livre LS. Fora ataque, 397. Golo 983 autorizado, direto alerta, da presente. É confirmado? Golo 983 está autorizado, da presente, voa alerta. Gente, alerta da presente, 983, obrigado, subindo para 360. O saído no 378 está estabilizado? Gente, complete final, torre, 186. No 378, continua aproximação, reporta 3 pouso baixado, travado, ajuste no 04. Chame Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 1260, gol 1983, boa tarde, obrigado. Bom dia, obrigado. No 378, VIP checado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 09 nós. direita, ponto de espera 18612, é o ajuste 1094, o 9397, uma boa viagem. Direita 1614, graça da base. Papatango Romeu, Papatango Copa. Autorizado sobrevoo Salvador, Salvador, toque remetido em Valença, pista 17 com curva à direita, vai ingressar no corredor Axé 1010, controle 1-19-35 e o transponder é o 0127, o Romeu Papatango. Força Aérea no 378, solo aos 34, autorizado do táxi até o pátio militar, ao estacionar frequência livre, bom dia. 4, chame a torre 18612 para acionamento, táxi e decolagem. Romeu Papatango, ajuste 1094, um bom voo. No 397, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Papatango Romeu, Papatango, bom dia. Acionamento e táxi autorizado, reporta para ingresso, pista 17. Episódio 96, sendo identificação, chegada à mar e desse manter o 060. No 260, desça para 2000 pés, o ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizada. Reportarei em 2014. No 397, decolado aos 37, controle em 119, decimal 35, bom voo. 0935, bom 397. Salvador, bom dia, com 397, passa 2000. Bono 397, contato radar, sua para o 3, o nível 360, da presente autorizada por Leda. 360, Leda, bom 397. 5595, com 62 a bordo, com 2 horas e 50 de autonomia, alternado Salvador. 95, táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto espera 18.6, 1014, um bom viagem. Pai, ponto de espera, confirme 18.6? 18.6, 1014. Torre, 118.6, bom pouso. Certo. O Postal 2704, cheque modo Charlie. Bom dia, ponto de espera 1-0. O trip 5595 mantém o ponto de espera da 1-0. Até o ponto de espera da 1-0. Afirmativo, desce via para 2.000 pés, aposto localizador, então 3.896, ajuste 1.014. ...5 na escuta. Em coordenação com o controle, modifique a saída para Coral e o transponder 0260. O trip 5595, após a passagem do Boeing da Gol, mantém que estamos zero. Siga. O meu papatango livre ingresso, reporta alinhado e pronto. Verão. 1260, solo aos 44, libere próxima direita via Fox, chama solo 121 decimal 9. 360, táxi via Alfa, reporte 22 de lote. Para 53 milhas de Salvador, mantendo nível 080, serviço está terminado. Chame controle Ilhéus, 1201, bom voo. Trip 5595, decolado aos 46, controle em 119, decimal 35, bom voo. 935 até a volta. Romeu Papatango, vento 110 graus, 07 nós, livre decolagem, pista 17. Salvador, é o trip 5595. Bom dia. Trip 5595, contato radar, sua parola 40, após 2 mil pés, direto coral. Vente, trip 5595. O Romeu Papatango, decolado aos 47, fique atento a pássaros e merece um corredor axé. Chame o controle em 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, Romeu Papatango, até regresso. Salvador, bom dia novamente, Papatango, Romeu Papatango. Papatango Romeu Papatango, 500 pés de litoral, reporte Farol da Barra. Confirme 1.500 pés? 500 pés. 500 pés até o Farol da Barra, confirme, senhora. Romeu Papatango, agora 1.000 pés, corredor axé. 1.000 pés, corredor axé, reportará no Farol da Barra, então, Romeu Papatango. Torre, 128 meia. 3198, a identificação, chegada Mari, décima T50. 50 Mari. Amanhã, torre 483896. Afirmo. Em check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento uma centena com 7 nós. Estabilizado, bastante fechado. O Romeu Papatango é toque remetido em Valença? Afirmo. São 3896, solo 52, libere próxima direita via Fox, chame solo 121 no decimal 9. Fox 1219, 3896. Solo Salvador, até 3896, via Alfa, reporte antes brasileiro. Qual que? Porte antes da Juliette. Alfa 38, correto. Alfa Vitor Juliette, por favor. E o sobrevoo aqui em Salvador, é PGL Veracruz ou é Coedo Forte? Na instante a cópia, o ajuste 9094, Alfa Vitor Juliette. Vitor Hotel, a série de identificação, autorizado chegada à Mari, desse mantém 060. Mari, 060. Papá Vitor, hotel, reduza para 250 nós. Vai bater 1000 pés até Valença? Frequência livre, a coordenação, Romeu, Papatango. Salvador, Salvador, sobrevoo no corredor AX.